seu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros. Vou viver assim, vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros. Vou viver assim, vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Não brinque com a paixão, amigo. Tome cuidado, explodiu no meu peito. O coração tá machucado. Não brinque com a paixão, amigo. Chega de repente, vem um raio de luz, vejo ela em minha frente. A cena se repete no meu subconsciente. Um sorriso e um olhar, coração ficou doente. Não brinque com a paixão, amigo. Tome cuidado, explodiu no meu peito. Paixão, amigo, ela maltrata. Peguei essa doença, quase que esse crime mata. Estou sem direção em um beco sem saída. Se paixão virar, Sertaneja. Todos os dias de manhãzinha agradeço a Deus por mais um dia. Aqui onde vivo sou muito feliz, com meus amigos e minha família. De tardezinha ao voltar do trabalho, Tá vendando, Pedro, é só gargalhadas. É lá que a turma se reúne sempre pra tomar cerveja e contar piadas. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecemos por vivermos felizes assim, com pouco que temos. Ao voltar pra casa, por mim esperando, Zezinho e Maria correm me abraçar. Cada um de um lado, papai quero balas, procuram nos bolsos até encontrar. Tomo um banho ligeiro, abraço a esposa, por mim esperando com jantar na mesa. Todos sorridentes, jantamos contentes, não temos motivos nenhum pra tristeza. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecemos por vivermos felizes assim, com pouco que temos. Depois do jantar, eu pego a viola, a lua lá fora tão linda me espera, com seu doce esplendor inspirando o amor, canto emocionado um versinho pra ela. O sono vai chegando, as crianças quietando, a bênção mamãe, a bênção papai. Antes de deitar, uma oração com Deus no coração, dormimos em paz. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecemos por viver. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecemos por vivermos felizes assim, com pouco que temos. As melhores, Baú Sertanejo. Fui pelo mundo, sofri muito, apanhei tanto, e no entanto decidi lhe procurar. Quando parti amargurado, não pensei, agora sei. Sincero, de você nunca me esqueço. Sei que mereço o alvará do seu perdão. Não fique convencida por eu agir assim. O pranto que derramo pode falar por mim. só uma testemunha comprova minha dor. É um coração no peito e vive insatisfeito, querendo seu amor. Agora sei o quanto dói a solidão. Pra ser sincero, de você nunca me esqueço. Sei que mereço o alvará do seu perdão. Não fique convencida por eu agir assim. O pranto que derramo pode falar por mim. Só uma testemunha comprova minha dor. É um coração no peito e vive insatisfeito, querendo ser. Fechando aqui o nosso primeiro bloco, Max e Michel de 2009, Alvará no Meu Coração, grande sucesso aí com Max e Michel, Lucas e Luan, Vida Sertaneja, de Paulo e Paulino, a música Não Brinque com a Paixão, ainda nós tivemos Alma Transparente, Chico Rei Paraná, A Noite do Nosso Amor, canção também do Chitãozinho e do Chororó, são as melhores aqui no Baú, que vai pro intervalo, mas volta já com você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Hoje, terça-feira, você ligado aqui na melhor estação. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Tá pintando aqui sucesso na voz do Eliseu Neto e Rodrigo. Não sou páreo para você. Na sequência, Gian Giovanni, sua vez. Mas que a gente tente, não tem jeito. Não dá pra suportar vivendo assim. Seu alto cabedal e seu conceito dificulta todo amor que há em mim. Acabo sendo eu o empecilho, um fantasma disfarçado em sua vida. Não há como alcançar seu pedestal. Não quero provocar sua descida. Reconheço nossos níveis tão distintos. Eu sei que não sou páreo pra você, porque a diversidade nos separa. Fica impossível se entender. Nem mesmo por deslate ou devaneio deixarei os meus anseios dominar o sentimento. Só mesmo por caprichos do destino seguirei neste caminho, mergulhado em sofrimento. Acabo sendo eu o empecilho, um fantasma disfarçado em sua vida. Não há como alcançar seu pedestal. Não quero provocar sua descida. Reconheço nossos níveis tão distintos.

encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais. Sertanejo. Um dia conheci um menino que tinha um sonho no coração, no rosto as marcas da dor, na voz um canto de amor e uma viola na mão. E foi seguindo o seu destino, pra ele era vencer ou vencer. Nem sempre a sorte sorriu, pedágios pra mais de mil era pagar pra viver. E o menino chorou, e o menino sorriu. A mão de Deus amparou as vezes que ele caiu. E o menino lutou, obrigado, Senhor. Esse menino sou eu. Não queira duvidar de um menino quando ele diz que vai ser alguém. Eu aprendi a lição, seguindo o coração, querendo ir sempre além. E não se chega lá com mentiras, e não se chega lá sem amor. Tem que ralar pra vencer, e às vezes até perder, pra se fazer vencedor. E o menino chorou, e o menino sorriu. A mão de Deus amparou as vezes que ele caiu. E o menino lutou, e o menino venceu. Muito obrigado, Senhor. Esse menino sou eu. Às vezes que ele caiu, e o menino lutou, e o menino venceu. Muito obrigado, Senhor. Esse menino sou eu. Muito obrigado, Senhor. Você e as melhores. Baú Sertanejo. A solidão que dormiu comigo

mas não vem. Rick e o Renner, o que ela tem, grande sucesso aí, o que a música, o que ela tem, né? Rick e o Renner, ainda nós tivemos o Chico Rei mais o Paraná, a música Tá Com Raiva de Mim, e ainda O Menino, César e Paulinho, Você Marcou Pra Mim, a Thaíde Alexandre, e ainda Idas e Voltas com Mato Grosso e Matias, passou por aqui também nesse bloco. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Esse é nosso baú de terça-feira, só modão, só as melhores. Está pintando agora Jim Geno, Esquina da Saudade. Depois tem Jean Giovanni, Eu Quero Te Amar. Ela veio de outros braços, implorando um espaço num cantinho do meu peito. A flor tão machucada, com uma asa quebrada, no seu mal eu dei um jeito. Fui remédio pra paixão, calmante pro coração, e ela é um amigo. Dei carinho e muito amor, herida cicatrizou, olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou, levando a felicidade. Tive que amargar a dor, tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela. Ela, minha vida, simplesmente a bandida, partiu sem dizer adeus. Oh, coração chorado, suspiro desse peito machucado. Remédio pra paixão, calmante pro coração, e ela o meu amigo. Dei carinho, muito amor, herida cicatrizou, olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou, felicidade. Tive que amargar a dor, tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela, quem cuidou dela foi ela. Simplesmente a bandida partiu sem dizer adeus. As melhores, Baú Sertanejo. Sente falta de mim,

vida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Recordo com saudades, teus encantos, mercedida, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim dizes. Assim nasceu nosso querer, como ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender. E o que é querer, o que é sofrer, porque eu lhe dei meu coração. Foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedida, essa lembrança palpita na minha triste canção. Assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender. E o que é querer, o que é sofrer, porque eu lhe dei meu coração. Última de hoje, Mercedita, Eliseu Neto e Rodrigo. Ainda tivemos Não São Palavras Lindas, Chico Rei Paraná. Ouvimos também Milionário José Rico, volume 26, a música Volta Pra Casa. Ainda Adalberto e Adriano, Folha Seca. Começamos aí com Reni, se Reni, Ausência. Olha, um forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade. Tá indo embora o nosso Baú Sertanejo. Volta amanhã, quarta-feira, com muito mais músicas pra você. Grande abraço a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.